ensolarado. Nosso olhar se encontrava. Sua presença é um abraço que meus sonhos sempre guardaram. Carinho em cada gesto, um afeto que cresceu. Entre risos e histórias, o nosso amor floresceu. Amor que une corações em harmonia. Amor que une, nosso dia vira poesia. Vento soprou suave, sussurrando nosso nome. O destino, ele sabe onde o amor se esconde. Na simplicidade das coisas, achamos alegria. Bailamos sem pressa, vivemos a magia. Amor que une corações em harmonia. Amor que une, nosso dia vira poesia. Soprou suave, sussurrando nosso nome. O destino, ele sabe onde o amor se esconde. Na simplicidade das coisas, achamos alegria. Vivemos a magia. Amor que une corações em harmonia. Amor que une, nosso dia.